Paralela. A Rádio Paralela apresenta... Mas que cozinha maravilhosa, La Carte. Olha esse nosso homem da cozinha já está aí, hein, rapaz? Isso, Barbosa. Hoje aqui na Rádio Paralela nós vamos apresentar mais uma deliciosa receita pro seu final de semana. Quem está aqui para falar com a gente é o grande mestre em artes marciais culinárias, Januário Lacarte. Tudo bem, Januário? Tudo bem, Maurício? Tudo para tudo. Ei. Para tudo. Para Paulo, tudo. Paulo Roberto Palácio. Barbosa, entrou a música. Para, Januário, para. Parou. Quietinho. Tô falando sério agora. Paulo Roberto Palácio. Meu querido Paulo Roberto Palácio. Próxima vez que o senhor se enganar e colocar tema de cinema aqui no nosso papo de cozinha, vou fritá-lo numa das receitas do Januário Lacarte. Tá bom, seu Paulo? Agora tá bom. Tá bom, vou repetir tudo aí, né, Barbosa? Vou repetir aí, porque é bagunçou, Alberto, tudo melhor aqui, pô. Cumprimento, Januário. Pera aí, tudo bem, Januário? Ih, caramba. Bagunçou tudo. Que daqui, mestre. Que cozinha. Oi, tudo bem, e aí? Valeu, galera. Ei, falou, Maurício. Agora ficou mais organizado. Oi, Barbosa. Ficou mais claro, ficou melhor, tudo bem, ouvintes aí. Barbosa. Oi. Você ouviu falar aí daquela festa que teve lá em Brasília? Festa em Brasília? E que mais 300 convidados ficaram intoxicados com a comida? Ah, ouvi sim, Januário, mais 300 intoxicados numa festa de casamento, foi, né? Foi. Você quer falar sobre isso, sobre a importância dos cuidados com a qualidade dos alimentos, né, Januário? Não, Barbosa, eu quero falar que fui eu quem preparou aquele buffet. Não, você, Januário. E agora o pessoal lá tá querendo processar. Que isso? Você conhece algum advogado bom? Eu conheço, nós temos aqui. Doutor Paulo Elísio, depois fala com você. Vamos ligar pro Paulo Elísio aí. Isso, depois. Ficou 300 lá. Ei, qual é a receita que nós vamos ensinar pro pessoal preparar pro fim de semana? Vamos lá. É uma receita muito boa, muito apropriada para essa ocasião, Luiz Barbosa. Sim, Januário. Uma receita bem simples, prática, nutriva. Ah, tá bom. Etc, então. Tá bom, Januário. Já falei que é apropriada para essa época, não? Já falei. Vamos lá. Que rufem os tambores para a receita de hoje. Peraí, o tambor tá curto, não deu para ele tomar água. Ufa de novo aí, Paulo Roberto. Ufa de novo, peraí. Vamos lá. Peraí, jogou um miracle. Não, calma. Rufa o tambor, eu tomo um gole d'água e fala boi. Vamos lá. Um daí. A receita. Meu Deus do céu. Ô, Maurício. Essa água aqui é sem gás, hein? É sem gás, a água é sem gás. A receita é peru refogado ao molho de vinagrete com nabo em volta. Opa, prato simplesmente fantástico. Peraí, como é que é? Qual é o prato, o senhor Januário? Barbosa, senhor Barbosa. É peru refogado ao molho vinagrete com nabo em volta. Mas esse prato é uma delícia, hein, Barbosa? Puxa vida. E esse prato é apropriado para essa época do ano, Januário? Exatamente. Olha aí, porque existem diversas maneiras de você preparar um peru. Sem dúvida. É mesmo, mas nessa época do ano, por causa do calor, o peru fica mais apropriado, não é? Ah, não sei de nada, não, Januário. Mas qual é a vantagem, Januário, de consumir o peru nessa época do ano? Ah, é que o peru... Barbosa, presta atenção. Eu tô prestando atenção. Olha aqui, Barbosa. Eu tô prestando atenção. Vou dar agora uma explicação. Meu carro pifa o ar-condicionado. Isso. Eu venho feito um débil mental no sol do Rio de Janeiro, enlatado naquela loucura. Se colocar o peru dentro do seu carro, dá pra fazer peru assado. Dá, com certeza. Com certeza. Agora, você vai me dizer agora das vantagens de se consumir. O que é, Maurício? Ei. Não, Maurício, agora que eu entendi. Vamos lá. Que coisa, vambora. A explicação é a seguinte, a vantagem de consumir peru nessa época do ano. Isso, já. É que o peru tem uma carne muito mais saborosa. Sim. Muito macia. Macia. Muito fácil de digerir. Sim. E por isso mesmo, o peru é indicado para qualquer parte do ano. Tá bom, então vamos lá. Muito obrigado, Januário. Já deve ter muita gente babando. Para qualquer parte do ano, hein? Tá já bom. Já deve ter muita gente babando para aprender a preparar esse peru. Vamos lá, então. Calma, pera aí. Também não pode ter afobação, não. Pera aí, não é assim correndo, não, rapaz. Lá. O peru tem uma carne muito sensível. Que peru tem carne sensível, Januário? É assim, Barbosa. Ah, meu não Deus. Pode ser afobar. Ai, ai, ai. Tem que ir com cuidado, porque senão estraga o peru. A essência do peru. Chamar um psicólogo pro peru, né? Exatamente, pra conversar com o peru antes dele ir pra cozinha. É por isso que muitas vezes você acha que o peru está no ponto e o peru não está. Tá bom. Tá bom, já vamos lá então. Peru refogado ao molho vinagrete com nabo em volta. Vamos Aliás, lá. Vamos lá. Muito bem. Pegue. Lápis e papel na mão. Tá bom. Já tá anotando aí, Jonas. Vamos fala. Lá. Pegue um peru bem caprichado. Peru bem caprichado. Deixa eu beber uma água aqui. Meu Deus. Valoriza. Lá, o cara valoriza pra caramba. Isso aí é peru? É, não tinha. Não tem. Cadê o barulho de peru, Paulo Roberto? Não, isso aí não é peru, não. Sério, a falta do peru, indo pra outra coisa. Tá, pronto, tá aí. Falta de peru, hein? Não, vambora, fala, Januário. Pega o peru bem caprichado. Peru bem caprichado. E refogue o peru. Não, Januário, eu tô pensando aqui. Refogue. Você... O... Para. Ei, e no meio do nabo? Um instante aí, Maurício. Sou esse Maurício. Prato é especialmente feito pelas madrinhas. Um instante, Maurício, um instante, senhor Januário Alacate. Só um instante. Vamos dar essa receita? Não, porque eu tô aqui morrendo de medo, entendeu? Ei, Barbosa, pera aí. Tá cheio de visita, pessoas queridas. Eu já vou, tá aqui. Barbosa, você fica rindo, Maurício. Maurício, você fica rindo aí. Barbosa, Maurício, só um minuto, Barbosa. Os é outros peru. Todos rindo dessa história, eu aqui constrangido. Barbosa. Vamos fazer um negócio, Januário? Ah. Combinar uma coisa? Vamos. Você deixa essa receita semana que vem, você aparece com outra menos perigosa. Olha só, esquece essa. Ô, Barbosa. Tá, esquece, ninguém vai querer esse peru com nabo não, tá bom? Eu só quero falar um detalhe. O Cacau tá querendo aqui. O quê? Não, tá querendo nada. Eu só quero falar um detalhe. Tá, fala uma coisa aí. O prato, eu falei, é peru refogado ao molho vinagrete com nabo em volta. Mas é uma receita muito perigosa. É um prato especial para todas as madrinhas do Brasil. Que madrinha? E você chega pra madrinha e fala, faz nabo, Dinha, por favor, com peru. Faz pra mim refogado. Eu quero, com vinagrete. Vai lá, Dinha. Passou mal, viu? Sabe o que, que é isso? Começou a tossir, não foi? Engasgou. Vai sair do estúdio, né? Volta aqui, Januário Safado! Rádio Paralela!